voz. Qual foi dessa mina, cabelinho? Tá mentindo pra mim? Tá achando que eu sou bobo? Pra mim não, né? Não. Não mente pra mentira. Você quer um mundo e eu te dei de tudo. E sei que não foi o suficiente. Sei que não pensou na gente, menina louca. Eu vi cê tirar sua roupa e bagunçou a porra toda. Eu te vesti de Gucci, de Fendi, de Prada. Mas eu prefiro é te ver pelada em casa, safada. Você falou que nunca mais ia voltar, mas cê levou as chaves. Mas cê deixou sua roupa, cê morou na minha mente. Bagunçou a porra toda. Não mente pra mentira. Cê quer um mundo e eu te dei de tudo. E sei que não foi o suficiente. Sei que não pensou na gente, menina louca. Eu vi cê tirar sua roupa e bagunçou a porra toda. Não mente pra mentiroso. Gata, eu vou jogar teu jogo. Toda fria, eu sou fogo. Chama o bombeiro, senão essa porra não vai apagar. A Patrícia da Chilique, bairro 13 e a Main Street. Manda na porra da City. Qual foi desses invejosos querendo copiar? Não mente pra mentiroso. Cê quer um mundo e eu te dei de tudo. E sei que não foi o suficiente. Sei que não pensou na gente, menina louca. Eu vi cê tirar sua roupa e bagunçou a porra toda. Você sabe bem que eu sou porra louca. Não vou pra nada, mas só não mente pra mim. O ato rola que eu tenho outra. Cá eu tenho nada. Garoto, eu só fico contigo. Isso que inventaram, que eu tava com a sua amiga no fim do baile. Tudo mentindo. Eu tava dormindo essas horas ali em casa. É só ver meu último vestido. Passaram informação errada. Isso é coisa de mina recalcada. Isso é coisa de gente que queria tá no seu lugar. De gente que não tem o que fazer, que não tem o que falar. Não sei se ainda você percebeu que o grande amor da sua vida sou eu. Pra que ficar nessas neuroses se tu sabe que eu sou todo teu? Não mente pra mentira. Você quer um mundo e eu te dei de tudo. E sei que não foi o suficiente. Sei que não pensou na gente, menina louca. Eu vi cê tirar sua roupa e bagunçou a porra toda. Não mente pra mentira. Cê quer um mundo e eu te dei de tudo. E sei que não foi o suficiente. Sei que não pensou na gente, menina louca. Eu vi cê tirar sua roupa e bagunçou a porra toda.